Fecheiro 10, capítulo 3: Os homens sitiados. Oriundas do Ártico, varrendo as florestas adormecidas do Kama e levando hordas de lobos à sua frente, tempestades de neve, lentas e rodopiantes, chegaram a Moscovo. Pareciam rasgar-se sobre a cidade, esgotadas pela sua longa viagem aérea. Subitamente submergiram o azul. Uma claridade triste e leitosa espalhou-se sobre as praças, as ruas, as pequenas residências esquecidas em ruelas de outrora, os elétricos com vidros cobertos de geada. A vida seguia num doce turbilhão, semelhante a um funeral. Os pés pisavam miríades de estrelas puras, constantemente renovadas. E eis que, lá bem no alto, acima das cúpulas das igrejas, das delgadas cruzes sobre crescentes invertidos que ainda não tinham perdido toda a sua douradura, o azul reapareceu. O sol estendia-se sobre a neve, acariciava as velhas fachadas miseráveis, penetrava nas janelas duplas. Rublev nunca se cansava de contemplar estas metamorfoses. Delgadas ramagens diamantadas faziam-se ver na janela do seu gabinete de trabalho. Visto dali, o universo reduzia-se a um pedaço de jardim repousado, um muro, e atrás do muro uma capela abandonada, com uma cúpula verde e dourada que a patina do tempo ia rosando. Rublev desviou os olhos dos quatro livros que estava a consultar em simultâneo. A mesma série de factos constava nos mesmos, sob quatro aspectos inegáveis, mas incertos. A origem dos erros dos historiadores, alguns deles metódicos, outros espontâneos. Avança-se no erro como que através de uma nevasca. Séculos mais tarde, a verdade de um novelo de contradições é revelada a alguém. Hoje, coube-me a mim. A história económica, anotou Rublev, possui muitas vezes a simplicidade enganosa de um relatório da autópsia. Felizmente, há algo que lhes escapa a ambos: a diferença entre o cadáver e o ser vivo. Tenho letra de neurasténico. A sub-bibliotecária Andronikova entrou. Ela pensa que eu tenho uma cabeça de neurasténico. Kirill Kirillovich, faça o favor de consultar a lista de livros vedados ao público, requisitados apenas com autorização especial. Rublev não prestava grande atenção a nenhuma daquelas requisições. Quer se tratasse de historiadores idealistas, economistas liberais, sociais-democratas dados ao ecletismo burguês, intuicionistas nebulosos. Desta vez espantou-se. Um estudante do Instituto de Sociologia Aplicada requisitava o ano 1905, de L.D. Trotsky. A sub-bibliotecária Andronikova, com o seu rosto pequeno rodeado por uma nuvem de cabelo branco, já contava com aquela reação. Requisição recusada, disse ele. Diga a esse rapaz que se dirige à biblioteca da Comissão de História do Partido. Foi o que eu fiz, explicou ela calmamente, mas ele mostrou-se muito insistente. Rublev pareceu detectar uma simpatia infantil naqueles olhos, a simpatia de uma criatura fraca, pura e boa. Como é que vai, camarada Andronikova? Encontrou os tecidos na cooperativa do Kuznetsky Most? Sim, obrigada, Kirill Kirillovich, respondeu ela com uma efusividade contida. Ele tirou o seu sobretudo bengaleiro e, enquanto o vestia, resolveu gracejar sobre a arte de viver. Andamos a ver se encontramos a sorte, camarada Andronikova, para os outros e para nós. Vivemos na selva do período de transição, não é verdade? Viver é uma arte perigosa, pensou a mulher de cabelo branco. Mas contentou-se em sorrir, mais com os olhos do que com os lábios. Aquele homem singular, erudito, arguto, apaixonado pela música, acreditaria mesmo no duplo período de transição? Do capitalismo ao socialismo e do socialismo ao comunismo? sobre o qual publicaram um livro nos tempos em que o partido ainda lhe permitia escrever? Cidadã Andronikova, 60 anos, ex-princesa, filha de um grande político liberal e monárquico, irmã de um general assassinado em 1918 pelos seus próprios soldados, viúva de um colecionador de quadros, cujos únicos amores haviam sido Matisse e Picasso, privada do direito de voto por causa das suas origens sociais, vivia de um culto íntimo dedicado a Vladimir Soloviev. Este filósofo da sabedoria mística, se não a ajudava a compreender os bolcheviques, essa variedade de homens estranhamente obstinados, duros, limitados, perigosos, ainda que alguns tivessem uma alma de uma riqueza inconcebível, ajudava-a, contudo, a encará-los com uma indulgência na qual recentemente se registava um misto de secreta compaixão. Se não fosse necessário amar também os piores, haveria lugar aqui na Terra para o amor cristão? Se os piores não estivessem, por vezes, muito perto dos melhores, seriam eles realmente os piores? Andronikova pensou, eles acreditam certamente naquilo que escrevem. E talvez Kirill Kirillovich tenha razão. Talvez este seja mesmo um período de transição. Ela conhecia os nomes, os rostos, a história, a forma de sorrir, a forma de vestir, sobretudo, de várias grandes personagens do partido, desaparecidas recentemente ou fuziladas no decurso de processos incompreensíveis. Eram verdadeiros irmãos daquele homem à sua frente. Tratavam-se todos por tu. Todos falavam de um período de transição e, sem dúvida, teria sido por acreditarem nele que tinham morrido. Sem que ele desse por isso, Andronikova olhava por Rublev com uma ansiedade quase dolorosa. Repetia o nome dele nas suas orações da noite, antes de dormir, com as cobertas puxadas até ao queixo, como quando tinha 16 anos. O seu quartinho era minúsculo, cheio de coisas desbotadas, cartas antigas dentro de caixinhas, retratos de jovens bonitos, primos e sobrinhos, na sua maioria enterrados, ninguém sabia onde, nos Cárpatos, em Gallipoli, em Trebizonda, em Yaroslav, na Tunísia. Dois desses aristocratas ainda estariam vivos, um como empregado de mesa em Constantinopla, o outro sob um falso nome, era guarda-freios em Rostov. Mas quando Andronikova conseguia encontrar um chá sofrível e um pouco de açúcar, ainda era capaz de sentir uma certa alegria de viver. Como expediente, para ter alguns minutos de conversa diária com Rublev, lembrara-se de procurar tecidos, papel de carta, iguarias raras e confidenciar-lhe as suas dificuldades. Rublev, que gostava de passear pelas ruas de Moscovo, entrava nas lojas para se informar. Uma vez que tinha prazer em respirar o ar frio, Rublev percorria a pé os boulevards brancos quando ia para casa. Alto, magro e de ombros largos, começara a curvar-se há 2 anos, não pelo peso da idade, mas por um outro maior, o da inquietude. Os rapazes que jogavam à apanhada no boulevard em patins conheciam bem aquele velho, sobretudo desbotado nos ombros, o gorro de astracã puxado até aos olhos, a barba rala, o grande nariz ossudo, as sobrancelhas densas, a pasta repleta que ele levava debaixo do braço. Rublev ouvia-os gritar à sua passagem: "É a Vanka, olha o professor checkmate!" Ou então: "Tem cuidado, Tiomka, lá vai o Czar Ivan o Terrível." A verdade era que ele tinha mesmo um ar de professor perito em xadrez e parecia-se com retratos do Czar sanguinário. Certa vez um rapaz de escola, que se deslocava a grande velocidade sobre um único patim, acabara por ir contra as pernas dele, desfazendo-se, corado, em estranhas desculpas. Lamento muito, cidadão professor Ivan, terrível. E não entender às gargalhadas que tinha despertado naquele velho alto e severo. Passou à frente do portão do número 25 do Boulevard de Verskoye, casa dos escritores. Na fachada da pequena residência, um medalhão apresentava o nobre perfil de Alexandre Herzen. Das janelas da cave desprendiam-se os aromas do restaurante dos literatos, ou antes, da manjedoura dos escrevinhadores. Semeei dragões, dissera Marx, e colhi pulgas. Este país não para de semear dragões e produ-los em tempos de tempestade, poderosos, alados, com garras e cérebros magníficos. Mas a sua descendência extingue-se em pulgas, pulgas amestradas, pulgas fedorentas, pulgas, pulgas. Nesta casa nasceu Alexandre Herzen, o homem mais generoso da Rússia no seu tempo, e como tal forçado a viver no exílio. E por ter talvez trocado uma mensagem com ele, a inteligência superior de um Chernyshevsky viu-se maltratada pela polícia durante 20 anos. Agora, naquela casa, os escribas enchiam a barriga a escrever, em verso e prosa, em nome da Revolução, os disparates e as infâmias encomendadas pelo despotismo. Pulgas. Pulgas. Rublev ainda pertencia ao Sindicato dos Escritores, cujos membros, que ainda há pouco lhe pediam conselhos, hoje fingiam não o reconhecer na rua, com receio de se comprometerem. Uma espécie de ódio ganhou vida nos seus olhos quando viu o poeta da juventude comunista, de 40 anos, que escrevera a respeito do fuzilado Platakov e de alguns outros. Fuzilá-los é pouco, muito pouco. Carcaças envenenadas, crápulas, vermes imperialistas que sujam as nossas orgulhosas balas socialistas. Rima rica, sem versos, do mesmo teor. A 4 rublos o verso correspondia a um mês de trabalho de um operário qualificado. 3 meses de trabalho de um outro, sem habilitações. O autor destas linhas, vestido com um casaco desportivo de grosso pano alemão de cor fulva, gostava de passear o seu rosto rubicundo pelas salas de redação. Praça Trastnaya, praça do Mosteiro da Paixão. Pushkin meditava no seu pedestal. Que te sejam sempre gratos, poeta russo, por não ter sido um patife, por apenas ter sido um pouco cobarde, apenas o suficiente, sem dúvida, para viver sob uma tirania relativamente iluminada, quando enforcavam os teus amigos dezembristas. No outro lado da praça, a pequena torre do mosteiro ia sendo demolida sem pressas. Marcado por um relógio, o edifício de betão armado do Izvestia dominava os jardins do antigo mosteiro. Nos cantos da praça, uma igreja pequena de um branco sujo. Cinemas, uma livraria. Gente em fila indiana esperava pacientemente pelo autocarro. Rublev virou à direita pela rua Gorki. Olhou distraidamente para as montras de uma grande mercearia. Peixes opulentos de Volga, belos frutos da Ásia Central. Iguarias de luxo para especialistas muito bem pagos. Ele vivia num prédio de 10 andares na ruazinha lateral. Os corredores espaçosos estavam mal iluminados. O elevador subiu lentamente até ao 7º piso. Rublev seguiu por um corredor triste e escuro e bateu discretamente a uma porta. Esta abriu-se, ele entrou e deu um beijo na testa da sua mulher. Então, Dora, temos aquecimento hoje? Pouco. Os radiadores estão quase frios. Veste o teu casaco velho. Nem as assembleias de inquilinos da Casa dos Sovietes, nem os processos anuais dos técnicos da Direção Regional dos Combustíveis resolviam a crise. O frio trazia uma espécie de desolação à grande sala. Tocada pelo crepúsculo, a brancura dos telhados entrava pela janela. A folhagem das plantas parecia metálica. A máquina de escrever exibia um teclado poeirento, semelhante a uma bizarra dentadura postiça. Fortes e radiosos, os corpos humanos pintados por Miguel Ângelo na Capela Sistina, reduzidos agora ao cinzento e negro da fotografia, não eram mais do que manchas desinteressantes nas paredes. Dora acendeu o candeeiro na mesa, sentou-se, cruzou os braços sobre o chale de lã castanha e olhou para Quiril com os seus olhos cinzentos e tranquilos. Tiveste um bom dia de trabalho? Ela reprimia a sua alegria por vê-lo voltar, como ainda um pouco antes reprimira o receio de nunca mais o ver voltar. Havia de ser sempre assim. Leste jornais? Dei-lhes uma vista de olhos. Foi nomeado um novo comissário da agricultura na RSFSR. O outro desapareceu. Credo. E este há de desaparecer em menos de 6 meses, Dora. Não tenhas dúvidas. E o seguinte também. Qual deles há de conseguir melhorar, seja o que for? Falavam em voz baixa. Caso fosse coligida uma lista dos habitantes daquele edifício desaparecidos nos últimos 20 meses, todos eles, gente influente, descobrir-se-iam percentagens surpreendentes, comprovando que certos andares traziam a desgraça, evocando 25 anos de história sob mais do que uma perspectiva assassina. Mas aquele casal tinha essa lista obscura bem presente. E por causa dela, Rublev ia-se tornando velho. Era o único aspecto em que ele cedia. Naquela mesma sala, entre as plantas de folhas metálicas e as reproduções descoradas da Sistina, eles tinham ouvido todo o dia e noite, adentro, as vozes disparatadas, demoníacas, inexoráveis, inimagináveis, que jorravam do altifalante. Aquelas vozes enchiam horas, noites, meses, anos, enchiam a alma com um delírio, e era espantoso conseguir viver depois de as ter escutado. Certa vez Dora levantara-se pálida e desamparada, com os braços caídos ao lado do corpo, e dissera: é como uma nevasca que cobre todo um continente. Já não há estradas, nem luz, não há caminhos possíveis. Deve estar tudo soterrado. É uma avalanche que se abate sobre nós, que nos leva. É uma revolução horrível. Quiril também estava pálido, assim como a sala. A caixa envernizada do rádio despejava uma voz ligeiramente rouca, trêmula, vacilante, com um carregado sotaque turco de um ex-membro do Comitê Central do Turcomenistão, que, como tantos, confessava inúmeras traições. Organizei o assassínio de... Participei no atentado contra, que não foi bem sucedido. Sabotei os planos de irrigação. Provoquei a revolta dos Basmaki. Colaborei com os serviços secretos ingleses. Recebi da Gestapo. Pagaram-me 30 mil denários. Quiril rodou um botão e pôs um fim àquela enchente de insanidades. O interrogatório de Abrahimov, murmurou ele, pobre diabo. Conhecia-o. Era um jovem revista de Tashkent. Apreciador de bom vinho. Funcionário zeloso. Nada tolo. Quiril levantou-se e disse solenemente: é a contra-revolução, Dora. A voz do Procurador Supremo continuava indistintamente, monotonamente, ruminando conspirações, atentados, crimes, destruições, felonias, traições. Tornava-se uma espécie de ladrar cansado, cobrindo de injúrias os homens que a ouviam, acabados, de cabeça baixa, desesperados, entre dois guardas, sob o olhar de uma multidão. No seu seio encontravam-se vários homens puros, os mais puros, os melhores, os mais inteligentes da Revolução. E precisamente por isso eram sujeitos ao suplício, aceitavam-no. Quem os ouvia poderia por vezes pensar: O que este homem deve estar a sofrer? Não, mas esta é a sua voz normal. O que é que se passa com ele? Estará louco? Por que mente assim? Dora andava de um lado para o outro, indo contra as paredes. Deixou-se cair na cama, sacudida por soluços, sem chorar, sem ar. Eles não estariam melhor se se deixassem fazer em pedaços, ainda vivos? Será que não percebem que estão a envenenar a alma do proletariado? Que estão a envenenar as nascentes do futuro? Eles não percebem, disse Kirill Rublev. Acreditam que ainda estão a servir o socialismo. Alguns ainda esperam sobreviver. Foram torturados. Torceu as mãos. Não, eles não são cobardes. Não, eles não foram torturados, não acredito. Eles são fiéis, percebes? Ainda são fiéis ao partido. E o partido já não existe. Apenas existem inquisidores, carrascos, patifes. Não, já não sei o que digo. Não é assim tão simples. Talvez eu fizesse o mesmo se estivesse no lugar deles. Naquele instante pensou com perfeita clareza: o lugar deles é o meu. E há de chegar o dia em que lá estarei, certamente. E a sua mulher percebeu nitidamente o que ele estava a pensar. Eles dizem a si mesmos que mais vale morrer na desonra, assassinados pelo chefe, do que denunciá-lo à burguesia internacional. Rublev quase gritou como um homem esmagado. E nisso eles estão certos. Esta conversa obcecante arrastou-se durante muito tempo entre eles. Os seus cérebros apenas conseguiam dedicar-se àquele tema, estudado sob todas as perspectivas, porque ali, na grande sexta parte do mundo, a história não tinha mais com que trabalhar, senão aquelas trevas, aquelas mentiras, aquelas devoções perversas, aquele sangue vertido diariamente. Os velhos do partido evitavam-se para não terem de se encarar, para não terem de mentir ignobilmente por uma cobardia justificável, para não tropeçarem em nomes de camaradas desaparecidos, para não se comprometerem ao apertar uma mão, para não se censurarem por não a apertar. Mas ficavam a saber das detenções, dos desaparecimentos, das bizarras licenças por motivos de saúde, das aziagas mudanças de posto, dos fragmentos de interrogatórios secretos, dos rumores sinistros. Muito tempo antes, de um subchefe do Estado-Maior, ex-mineiro, bolchevique de 1908, outrora famoso por uma campanha na Ucrânia, uma campanha em Altai, uma campanha na Iakútia, muito tempo antes daquele general, 3 vezes condecorado com a Ordem da Bandeira Vermelha, ter desaparecido, um rumor pérfido tomara conta da sua vida, arregalando inexplicavelmente os olhos das mulheres com quem ele se cruzava, instalando um vazio em seu redor, quando atravessava as antecâmaras do Comissariado da Defesa. Rublev vira-o, certa noite, na casa do Exército Vermelho. Imagina só, Dora, a 10 passos dele, as pessoas mudavam de trajetória. Os que davam por si cara a cara com ele assumiam expressões doces, demasiado educadas, e desapareciam de imediato. Estive a observá-lo durante 20 minutos. Estava sentado, sozinho, entre 2 cadeiras vazias, uniforme novo, todas as suas condecorações, parecia uma figura de cera, a ver os casais dançarem. Por sorte, jovens tenentes que não sabiam de nada iam dançando com a mulher dele. Arshinov aproximou-se, reconheceu-o, parou enquanto fingia procurar qualquer coisa nos bolsos e virou-lhe lentamente as costas. Ao fim de 1 mês, quando o prenderam, à saída de uma sessão do comitê, onde não abrira a boca, ele ficou aliviado. Todos ficaram aliviados. Como acontece quando chega ao fim uma longa espera. Quando a mesma atmosfera glacial se instalou em redor de outro general vermelho, chamado do Extremo Oriente via telegrama, para lhe atribuírem uma colocação fictícia, o homem estourou os miolos na banheira. Contrariamente a todas as expectativas, a direção de artilharia ofereceu-lhe umas belas exéquias. 3 meses depois, em conformidade com o decreto que ordenava a deportação das famílias dos traidores para as regiões mais remotas da União, a sua mãe, a sua mulher e os seus 2 filhos recebiam ordem de partida para o desconhecido. Estas notícias e muitas outras, da mesma natureza, tornavam-se conhecidas por acaso, confidencialmente, sussurradas aos ouvidos. Os seus pormenores nunca eram precisos. Tocávamos à porta de um amigo e a criada, ao abri-la, olhava-nos com receio. Não sei nada, ele não está, já não volta. Disseram-me que fosse para o campo. Não, não sei nada, nada. Ela tinha medo de dizer mais uma palavra. Medo de nós, como se o perigo nos seguisse. Telefonávamos a um camarada numa cabina pública, por precaução. E uma voz masculina desconhecida, muito atenta, perguntava: quem fala? E percebíamos que havia uma escuta. Respondíamos com receio, mas sarcasticamente: fala do Banco do Estado, negócios. E fugíamos sem olhar para trás, porque a cabina seria localizada em 10 minutos. Novas caras substituíam as caras conhecidas nos escritórios. Tínhamos vergonha de pronunciar o nome do desaparecido e vergonha por não o pronunciar. Os jornais publicavam as nomeações dos novos membros dos governos federados sem referir o que fora feito dos seus antecessores, o que era perfeitamente óbvio. Se a campainha da porta soava à meio da noite nos apartamentos comuns, ocupados por várias famílias, as pessoas diziam: vieram buscar o comunista. Do mesmo modo que antes teriam imediatamente pensado na detenção do técnico ou do ex-oficial.